puro som de toda a história das aparelhagens. Revolucionário Búfalo do Marajó, com os característicos mugido revolucionário que domina os campos da colossal ilha do Marajó. Ao lado esquerdo, ao lado direito, este é o Búfalo do Marajó, revolucionário. Estamos na área! Suas emoções, porque o show vai começar. Esse é o Cowboy DJ Fábio, o F10 do Pará. Agora mais experiente, mais corajoso e pronto pra dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos marajoara. Então aperta o play F10, manda ver. Vamos, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver. Parabéns, Castanhão! Momani pemeu. E aí? Padma samba va. Quem tá solteiro, dá um grito! Bora começar valendo, vai! Obrigado, toda galera do Passat Moral tem! Realmente arrebentaram, valeu Sassá, o Dieguinho, o Cleucinho, valeu Físico! Mas agora! Agora é Búfalo! Estamos aqui! Bora, Duduzinho! Tu sabe que é nóis! Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima! Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima! Quem é palmeirense, joga pro alto! Quem é do Flamengo, põe pra cima aí, meu! Quem é de Castanhal, joga a mãozinha! Quem é de Castanhal, vai! Quem é sincero, deixa a mãozinha direita pra cima. Quem nunca traiu, deixa a mãozinha direita pra cima. Quem gosta do búfalo, faz um chifrinho. Faz um chifrinho. Eu te falei. Chifrada. Eu te falei. Chifrada. Bora. Meu amigo Sandrinho, o negócio tá todo mundo! Me doida esse! Vambora, cabeção! Vai. Quem não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima. Vai. Joga pra cima. Lá vai. O búfalo do Marajó. 1, 2, 3, agora. Juninho Amada tá presente com a gente, valeu. E aí? Um abraço pra Richelle e a Thaís lá do Tau aqui. E aí, Milazinha? Bailão de rua. E aí, bandido? Milaine, como é, rapaz? Bailão de rua. Descontrolada, ela mexe sua cintura e já. Vai! Meu amigo Michel do Mirinati, um abraço pra você também, Michel! E Júlio Dalícia, transporte, o Apatrão Alessandro, o Ranzinho, o Lucas, o Leiro Fox, o leque doido dos empresários. Pandeiruda, deixa eu convocar todas malucas. Toma, Karen. Hoje é mandelinha. Alô, Patrick! Vou pegar umas novas e tomar uma Nenê, pressão total. Alô, Pantera! Mandelinha de quebrinha. Bruno Davi, o gateado também. Tomar uma garrafinha. O gateado e o Clebinho hoje. Hoje eu tô querendo. Hoje eu tô querendo. A ousadia. Eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. Eu vou. E aí, cabeção! DJ Fábio, esse não a padrinha. Pra levar pra tentar e dar uma sardinha. Que hoje eu tô. Hoje eu tô querendo. Alô, Dieguinho, chega junto, Dieguinho! Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas, pra levar. Ah, tu vai no bailão, é? Dá uma sardinha. Pra levar pra tentar e dar uma sardinha. Então bora! Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. E aí? Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima. Não é à toa. Joga pra cima quem nunca meteu um chifre. Quem é passateiro, joga pra cima. Quem é do búfalo, joga pra cima. Vai! E ela com o popo. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Agora só quem tem um vizinho invejoso, põe a mãozinha pra cima. Quem tem um vizinho ou uma vizinha invejosa, põe a mãozinha pra cima. Inveja todo mundo tem. É, meu. Bora, vai. Alô, Maurinho, Fortaleza. Aonde? Ao lado esquerdo. A tua cara é hoje, meu. Vineta exclusividade do Passat Moral. Com a minha mas ele tem o F10. Confiança. Não vem me roubar. Falou, Sandrinho. O aniversário dele, eu lembro de um ano atrás desse aniversário. Vou nem te contar. Cabeça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu. Para de tu. Bem alto, vai! Minha vida e vai pra puta que pariu. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Aí. Quero que tu vá, vá tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu. Bora, bora, bora, vai! Cheiro de perfume bom. Tu tá legal, ó. Cheiro de marola. Quem sabe canta, vai! Tá legal, ó. Para malandrar jogando. Bonezinho da mão de ferro, valeu! Agora! Bali da Penha, sempre lotar. Lucas Martins lá do Gabim. Eu tenho que partir. E aí? E os amigos, profissão perigo. De Glock na cidade. Gente do táxi, valeu! Sim, eu vou pro Bali da Gaiola. Te vejo no baile de... Bora, Juninho Amada! Do jeito que... Quem sabe canta agora, agora! Deixa esse tana, te levo pro meu... DJ Fábio. Toma, toma, toma, toma... E o Fábio tá tocando hoje, ele tá... Toma, toma, toma... Quem não tem hora pra chegar em casa e dar um grito! Bora, Sassá Moral, meu! Tu sabe que é nóis. Dudu! Dudu! Dudu! E já me sudei, aí a sua primeira dama, Bruninho, um abraço. O deputado Careca e a primeira dama, galera que vem de São Miguel. Alô, Filipão. E aí, Boris? Hoje... Gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que o Dez gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E aí? Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Deixa, pá! Hoje, dia 10 em São Paulo tem ele. O F10 do Búfalo do Marajó. E vai ser assim, ó. Vamos pra gaiola. Lá nesse P. Tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Cheguinho, vai assim, ó. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Olha meu parceiro Rock Fest, está aqui com a gente. O Anderson Mendes é a primeiríssima dama aqui no Búfalo. Falou! joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro e só quem é sincero, jogando a mãozinha, jogando a mãozinha. 3, 2, 1, valendo! Vem fazer o chifrinho. Olha a moral pro passate aí, Carlito! E traz cerveja. Eu tô com sede. Meu parceiro, já tô chegando. Para no lanche no máximo. É tudo nosso e nada deles. E traz cerveja. O Anderson, Rafael, Lucas, parece Lucas Oliver, o Isaac Fox, diretamente de Goiânia, aqui no Búfalo. Vai! Sai da frente que ele chegou. Passate mora Prime e faz o show. Já 16 em Capanema. Tem o Búfalo do Marajó. Passate moral e a Hot Vibe. Vale. Não vou separar a briga de ninguém, viu? Tem DJ, essa moral. Sai da frente que ele chegou. Passate mora Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou. E confirmado, viu, gente? Dia 24 de março, Festival da Pororoca em São Domingos, o Capim Lucas. Quem toca? Búfalo do Marajó. Toma! DJ Betinho e Isabelense. DJ Genilson, o DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te... Como é que é? O DJ que tá tocando é... Fábio. Cuidado que ele vai te amassar. Deixa a mãozinha pra cima, quem é do Clube do Remo? Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha em cima também. Quem vai gostar o Búfalo até altas horas, faz o chifrinho. É Dudu, quando o Fábio tá tocando é assim, ó. Ele vai te amassar. Fábio. Ele vai te amassar. Bora, Nelson Mendes. Ele vai te amassar. Alô, Melry. Vena Mesquita, um abraço. Então vem amassando, então sai da frente. O Búfalo que tá chegando. Não corra, não olha, não fica apavorada. Não fique no caminho. Bora, Milaginha, alô, bichado, bichado. E Anogus, cuidado, viu? De tudo que desce só. Olha, gente, você que encontrar a chave de um carro aí, de um Gross Fox, trazer aqui pra gente que tem gratificação. Senão o DJ Fábio vai correndo hoje pra Belém. Búfalo do Marajó, ele vai te amassar. E aí? É. Meu parceiro bicho alucinado tá no berço. Prestígio do poder. Ele vai te amassar, vai. All you people in the house, get up and scream and shout. 3, 2, 1, libera, Fábio. Fortaleza daqui! Ao lado esquerdo. O Nilvan! Para Nilvan, o Patrick! DJ Fábio. E o quê? Desespero não dá mais. Meu parceiro Alan, um abraço pra você também, velha guarda do Fábio! Geopressão! Esse tem moral! Clebinho Melo e o Gateado por ali também. Sim. E Jairo do SBT, valeu. E Capanema aqui nos aguarda, viu, cabeção? Sábado que vem é aniversário do Sassá Moral lá na Beer House, viu? Juninho Pop e o Passat. Meu parceiro Henrique Castelli, lá do Caserão, o Moraes, o Maicon, Alexandra, o Nilton e o Lucas. E Shelly, a Thaís, todo mundo lá do Tauá, valeu. Dia primeiro, o Búfalo do Tauá. Isso pra todos, não quero mais. DJ Jonas, a Carol Ferreira, o Casal Evolution, Regírio, Rico, Bruno Dias, os empresários de Garçonial. O Bangu virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Meu parceiro Maxon Godotti. Acho graça porque não restou nenhum. Búfalo. Minha mão. O Antônio Jacaré. O Marcinelli, a Suinha, a Micaeli. O Nestinha FG e a primeira dama, valeu. E agora, Cassane Alva! Fala, Filipão e o deputado careca! Se liga, Rione, bora, vai! Você fica tanto tempo imaginando. Imagina! Imaginando. Essa o punk toca! E não cumpriu sua promessa. Richelle, tu veio no Búfalo pra quê? Eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. DJ Fábio. E não vai mais fugir. Porque eu sou... Calma que essa é da Luguxi, calma. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Fábio. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. E aí? Eu vou ser tua princesa. Alô, Cleucinho! Ele é a Jennifer. Tu sabe. DJ Fábio, eu tô dizendo. Por que ela gosta assim, ó? Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero enlouquecer. Hoje. Fazendo amor com você. Bonezinho da mão de ferro. Manda no meu coração. DJ Fábio, por você ter com a razão. Eu quero enlouquecer. Eu vou falar com você. Então bora, DJ Fábio detonando! É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí eu já não sei, viu? É, Sandrinho? É cocada boa. Juninho Amada! E vai virando, vai virando! Sentadinho, e o Mateuzinho Rodrigues, e o Tílio Gossas, valeu! Bora DVD! E Duduzinho, e essa chave aí? Dá pra mandar ela pra cá agora, né? Deixa pelo menos um peixe desse aqui. Toma, toma! Toma, toma! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher! O hino dos passadeiros! Fortaleza e o Ricardo Metralha também! Tava na vida bandida, e tá no crime, ele é o Zico Fred. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Eu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de pé. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu parceiro Tiaguinho do Pega Chave, o meu amigo Peixe, o B, Ruanzinho, Gordinho, Gustavo, empresário Rodrigo Menezes. Levanta o headset um pouquinho aí. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. E o quê? O traficante, o 57, 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. O traficante, o 57. É Duduzinho. Eu vou guardar sempre comigo. Tu tá onde? Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Joga cerveja nessa chave aí. Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Tá único em Fortaleza, tá no negão e tá. Pio grau, pio grau. E tá. Pio grau. E tá. Pio grau. E tá. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Aumenta, mil grau. 3, 2, 1, vai! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Ei! Uou! Fábio takes your imagination to the limit. Depois eu vou te dizer o que ele falou, tá bom? Alô, neguinho! Cada eu já sei. O homem da divulgação do Passat. Tu sabe. Mudou quando soube que a minha ex. E joga os fubi, o Cleiton. Corretor Vaquinho. Um abraço. Pirilambo, Sábio. O Popô, Leocinho também. Um abraço. O amigo da Sarrada daqui com a gente. Valeu. Agis como se eu tivesse outro alguém. E não! Já disse que tô firme contigo onde estou. Empresário Carlito já tá no sistema também. Bora, Carlito! Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o pecado. Amor não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não. Sempre! Amor, eu sei que eu falei bem. Yoni! Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Meu parceiro bebê lá do Tauá tá aqui com a gente! Tentamos reconciliar. Ele e a Taizinha! Ah, eu te amo tanto. Zé Marmita, do Festival da Latinha de Mococa. E a primeira dama, junto com o Lucas Martins. Se tu ainda me ama, ama ou não ama? Amas, amas. Se tu ainda me amas, eu sei. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Só sei. Eu só te peço. Meu parceiro animal, parceiro Renato, só o Alisson de Castanhal. Um abraço! Alô, Renato! Hoje é Sandrinho! Hoje! Rock! Hoje! Rock! Hoje! Rock! Hoje! Rock! É muito rock! Rock! Rock! É muito rock! É muito rock doido! É muito rock! É muito rock doido! É muito rock! É muito rock doido! Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. E aí? Antigamente era o Wesley safada. Bora, Patrick! Mão de ferro tá do lado. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou te... Rock em festa e vai! Tô por cima e tu por baixo, caralho. Vai! Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca. Ela é... Meu parceiro, Wesley Vaz Gostoso, é a primeira dama, Jessiquinha. Aonde? Ao lado esquerdo. Não! Ao lado direito. Vai sentar, sentar, sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Fábio. E agora? Olha o Rodrigo da Sarrada do Lotinho. Um abraço, Rodrigo. Deputado careca também. Aquele que eu tomei domingo no Caribe. O Dudu não é falso, não. Esse é original. Vai na manha, Dudu. Um abraço! Como é que é? Imaginando tudo, tudo! Santorini. hoje, no aniversário de Cachoeirão, aqui no sítio do João, o Búfalo e Passote Morão. O Búfalo do Marajó. Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí, baixa a bola, aprende a amar. Olha meu parceiro Louro, um abraço pra você também. E aí, Louro da mídia? Não me abandona, viu, Louro? Falou que me ama. O aniversário do bicho alucinado, tá de boa! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ter... O Henrique Gastelli, o Moraes, o Maico Alexandre, tá aqui com a gente. Te enganei, o pior, do jeito que você fez. Iago Mão de Ferro, vai! Deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa, deixa, deixa, e deixa, deixa, deixa, e deixa, deixa, deixa, e deixa, e deixa, e deixa, vai, vai! Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Olha a chavada aí! É a chavada sendo molhada. Toma! Tudo combinado, e a galera aqui... Eu mostrei essa chave assim pra mim, viu? Eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do Marajó? Um DJ Fábio. Fim de conhecer. Vem ver. Do badalação ela bebê. Meu parceiro tio Del, o Curica, o Negão, o Filipão, o Gateado. Tá todo mundo. Vem ver. Do badalação ela bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Unipão. Faz esse frio do amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Chega junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Já mandei me misturar. Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima. Quem não vai trair nesse carnaval, assim como o Fábio, põe a mãozinha pra cima. Quem não vai trair, põe a mãozinha. E quem vai beijar na boca no carnaval, joga pra cima. Faz o chifrinho. Já calma, punk. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Guardatinho! Ele e o seu grande amor, claro. Sedutores. Olha como ela chegou. Mas veio você, me deixou. Felipe Bressão, Júnior da Al-Qaeda. Só cheio na gela com a gente. E Glaucínio, cadê tu? Pra me ensinar. Para, Marlone! O que é o amor? Quem sabe canta, vai! Que eu tô! Na tua, e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tu... Bora, Richelle! Se conquistar você. Meu amigo Erlen Vato! Lá de Belém, valeu! Não. sábado vai ser na casa deles, viu? Lá no Lula Biru, tá na Pratinha. Bagulho doido. Bagulho doido. Rapaz, não quero nem me meter lá na Pratinha, viu, Dudu? Eu já tô. Chopitel. Perdendo a vergonha, a coma deixando. Quem sabe canta agora? Tarde de ligar, já tô com medo de me rejeitar. Canta, vai, Garçanhão! Não. E hoje eu sei que eu vou, bebê, de novo. Nessa fossa que eu tô, não. Cleito corretor, o homem é o corredor oficial do Búfalo. Prepara, Rione. Prepara, Punk. Agora, Bruno da Vilma, vai. Hello, my baby, tô te ligando pra poder convidar. Dudu, tô chegando contigo. O Sandrinho, o Deguste, a Maurique Fortaleza. Ah, sei lá, uma sua. Bora, Milocinha, bora, Michel. Relaxar, cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser boa. O que tu quer hoje? Fala. Mas primeiro, leve pra DJ Tonelada lá do Gilson. Só lembro daquele vídeo, viu, Cligi? Me chame pra namorar. Tu quer vem de lá, o Tonelada falava. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.